concertos, exposições, workshops e muito mais. Festival à Porta, um festival para todos. Olá, bem-vindos ao Pedal de Destrução. A emissão de hoje é exclusivamente dedicada a dois festivais. O Festival à Porta, que se irá realizar nos próximos dias 3 e 4 de junho, e ao Festival Monitor, organizado pela Fade In, que se irá realizar já no próximo sábado, dia 27, no Teatro José Lúcio da Silva. A emissão de hoje não terá falas, será única e exclusivamente com as bandas que irão estar presentes nesses dois festivais. Bem-vindos! When a thought is physical, I want to be a gun and I'll kill everyone. Ochre plated and I shoot, there's a fly under my foot. I want to be alone, I need to be alone. How can I be glad if I can be sad? It's so much better than you think. Don't need to see you, don't want to hear you. Isn't about you, but please keep me alone. Oh no, no, I don't want to be rude, I just want to be cool. I don't know what to do when you talk about all the things I should know, everything that could flow, everyone I will meet if I was down. I could be to everyone, but I'm not in the mood. I could talk and sing a song, but I'd feel like a fool. If you ask me for the reason, I can see it all. I don't know if it's the season, I just fall. When you ask me what I feel, I guess I'm feeling fine. If I woke up like a frost, I'll give you the night. I don't want to be rude, I just want to be cool. I don't know what to do when you talk about all the things I should know, everything that could flow, everyone I would meet if I was down. I don't want to be rude, I just want to be cool. I don't know what to do when you talk about all the things I should know, everything that could flow. Down.

pedal de distorção. Pedal de distorção. Pedal de distorção. Aqui Veloso, baterista dos Twin Transistors. É um prazer estar aqui no Portal Sursão com o Mestre Ribeiro e aqui fica um abraço para todos.

Pedal de Distorção. Chegamos assim ao final da emissão especial, o Festival à Porta e Festival Monitor. Espero que tenha sido do vosso agrado. Aproveito para vos comunicar que o Pedal de Distorção vai entrar de férias, mas antes disso queria criar uma emissão especial para vos realizar uma banda sonora também para as vossas férias, pois na nossa página do Facebook vou lançar um desafio a todos vós que durante estas 30 emissões escolham um tema que depois eu juntarei e criarei uma emissão de não de 60 minutos, mas sim de 120 minutos. Obrigado por estarem aí. Um bem-aja para todos. Beijos e abraços. Pedal de Distorção. Um programa de Ricardo Ribeiro. terças-feiras, 21 horas.